gente. Bem-vindos a um nosso viagem. Bem-vindos a Expresso Cumbia. Tu podes entrar a qualquer país, a qualquer país latino-americano, e empezar a escuchar a... Oi. Hoje estamos na quinta, 5 de novembro, mano. Nossa, já estamos no mês de novembro. E aqui está começando seu programa Trope Bailable favorito. Expresso Cumbia. Não tenho ideia de que número de programa é hoje, mas acho que estamos no quinto, sexto episódio. E tá calor hoje aqui na Unicamp. Estamos onde sempre aqui com uma rádio muda. Tá um pouco fechado o céu, mas isso não faz que não tenha um calor pra caramba. Ainda não sei o que vai rolar agora. Mas hoje temos uma intenção especial para o programa. Vamos a ouvir no primeiro momento um monte de músicas feitas por mulheres. Aquelas companheiras, mães, amigas, tanto faz, meio em geral, que façam cumbia. Assim que agora vamos começar com uma argentina, Gilda. Ela faleceu no ano 1997, mas é um mito dentro da cumbia na Argentina e Latinoamérica em geral. Então vamos ouvir, acho que umas duas músicas de Gilda, e aí vamos voltar para seguir falando sobre música, cumbia, e é hoje, cumbia fêmea. Más que tú. Thank you. aí já voltamos de ouvir a já desaparecida Dilda, como falávamos antes. E hoje toda a galera lembra ela no seu memorial, no seu como que chamamos lá? Memorial pode ser, ou pode ser uma garita pequena na estrada aí onde ela faleceu. E hoje a gente fala de Santa Dilda. Aí tem uma a quem pedir nos seus rezos. E porque tem um monte de mulheres fazendo cumbia, e a cumbia vem de um monte de lugares diferentes, de momentos diferentes. Temos também aqui a Totola Mompocina, de Colômbia. Ela já acho que vem fazendo música desde os anos 70. Ela é muito conhecida lá na Colômbia e é muito boa. Acho que agora há pouco tempo fiz uma música com Calle 13. E se você pode curtir alguma coisa, já é negociação, não é tão mal a música. Mas agora vamos ouvir algo dela, A Candela Viva, Totó La Mompocina. E depois vamos ouvir Margarita também, da mesma Totó La Mompocina. E vamos ver se rola ou não rola outra música um pouquinho mais forte. Vamos lá! Señor. Okay. Someone else's track. I represent South Africa. I put it on Aí estamos voltando. O que eu sonava agora, no final, as últimas duas músicas, será Cumbia Queens. Para fechar por hoje nosso espaço de mulheres que faz cumbia, mulheres e cumbia, e não esgotar o espaço e voltar uma próxima oportunidade. Isso foi por hoje, e agora vamos a continuar com outras músicas também de uma banda que é muito conhecida, muito antiga também. Vamos ouvir duas músicas já clássicas de cumbia, que é Los Guaguancó, uma banda que é internacionalista de cumbia, sabe? Tem um cara venezuelano, chileno, argentino, colombiano, eu acho que tem até porto-riquenho. Então, para não falar demais, vamos a ouvir a banda Tá Bêbada de La Guaguancó, e depois vem a Burrita. Vamos lá. Sin parar, de arriba abajo, caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando, al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando, no. ¿Qué pasa? Los saxofones desafinados. Y el bajo también desafinado. ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Sin parar, de arriba abajo, caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando, al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡Hey! El piano desafinado, paren esa música, por favor, paren esa música. Maestro, ¿qué pasa con esa banda, maestro? Otra vez me preguntas, ¿para qué me paras, pues? Acabando de ver con esta, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Bien borrachos, todos. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita, mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero, el camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Pessoal, voltando de ouvir Los Guaguancó. E acho que por hoje já estamos quase prontos. Não vamos ter nossos companheiros de balbucia que vêm após nós, assim que toda a galera que queria ouvi-los vai ter que esperar para a próxima semana. E agora vamos a fechar o programa com Anarquia Tropical e As Mamingas Unidas Jamás Serão Vencidas. Até a próxima quinta, de 18 às 19 horas. Tchau! Para todas las mamitas de todos los mercados de Latinoamérica. señora Rosa. Somos músicos, andamos viajando hace rato y bueno, no nos ha ido tan bien tocando en la calle y sabe que queríamos ver si a usted le sobraba algo de comida, lo que fuera, lo que nos pudiera regalar, mamita, es que realmente no tenemos la platita así, solo es para el alojamiento y pucha, mamita, tenemos hambringa. Ay, por Dios, niños, ¿cómo no han comido nada? Siéntese ahí, carajo, yo les traigo una sopita con su refresco. Gracias, mamita, qué rico. Vamos, maminga, regala una sobringa. Vamos, maminga, regala una sobringa. Vamos, maminga, regala una sobringa.